Província da Alemar, ainda Portugal não estava em guerra, haviam já tentado atravessar as enormes fronteiras dessa terra, porém o heroísmo de um valente, dispondo de um punhado de soldados, e ao ver o invasora à sua frente, bradou para seus homens denudados: Clarim, aqui ninguém foge ao perigo, vou mostrar ao inimigo que este solo é português. Clarim, eis-me aqui à tua ilharga, depressa vamos à carga, que só se morre uma vez. E então aqueles bravos desta sorte, pávidos, serenos, d'alma erguida, lançaram-se à aventura contra a morte, sem já quererem saber da própria vida. Morrer, lutar, vencer, foi um instante, e quando essa batalha chegou ao fim, ouvia-se um soldado agonizante dizer quase ao ouvido do clarim: Clarim, nós não fugimos ao perigo, mostramos ao inimigo que este solo é português. Clarim, sinto a morte à minha ilharga, depressa vamos à carga, que só se morre uma vez.